No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer um programa cheio de poetas, fadistas, guitarras e violas. Hoje, dia 2 de julho do ano de 2011, cá estamos nós no seu Canal 2 para lhe trazer então estes 30 minutos aos sábados e domingos, que são repletos do genuíno fado, do genuíno tesouro português. Fique connosco e já sabe que se quiser fazer o seu pedido, pode fazê-lo através de canal2.radioantenaweb.info ou então através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Fique connosco e deixe-se levar nesta viagem tão portuguesa. Vamos iniciar a nossa seleção de fados de hoje com Lenda das Algas, na voz de Alexandra. Logo depois, ficamos com Meu Amor Não Vale a Pena, na voz de Beatriz da Conceição. E terminamos com Meu Amor, na voz de Adriana Marques. São assim as três vozes, as três senhoras que abrem a nossa seleção de fados de hoje. Fique por aí e, claro, aproveite. Esta é a sua Catedral do Fado. Espreguiçando-se na areia, torturou-se no seu espreguiçar. Algas em faltas em espuma. E quando à noite veio a maré cheia, voltaram todas ao mar. Mas na praia ficou uma. Conta a lenda que essa alga pequenina que o destino ali deixou tomou forma e tomou vida. E quando o pescador por ali passou, encontrou uma menina sobre a areia adormecida. E quem passou cabana do pescador há de sentir um não sei quê de nostalgia, e aos seus ouvidos há de chegar o rumor que tem do mar a estranha melancolia. E nessas notas doloridas e plangentes, talvez não saiba quem é que está a escutar. Talvez um búzio a soluçar notas dolentes, ou talvez seja eu sozinha a soluçar. Essas notas doloridas e plangentes, talvez não saibam

posso entristecer. Mar tão português de fado, vamos continuando, vamos ouvindo sempre mais deste nosso tesouro. Espero que esteja a gostar e, claro, que nos continue a fazer companhia, tal como nós temos o maior prazer em lhe fazer companhia a si. Eu sou a Joana e adoro estar consigo e trazer-lhe sempre um pouco mais deste tesouro. Vamos prosseguir neste dia 2 com Beijo de Saudade, na voz de Ana Maria. Logo depois, ficamos com Uma Vida Noutra Vida, na voz de Carminho. E terminamos com O Senhor do Fado, à festa na Moraria. Sabe de quem falo, quem canta este fado também? Eu vou lhe dizer. Chama-se Alfredo Marceneiro. São assim estas as três vozes que tocam, que cantam para si e encantam sempre em português na sua Catedral do Fado. Sagradas do Tejo, deixa beijar as tuas águas, deixa-me dar um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Levar ao mar e o mar à minha terra. Minha terra é aquela santa que é Cabo Verde, terra minha. Filha do Tejo, é filha do oceano, terra dos meus pais, terra dos meus amores. As tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo. Mágoa, um beijo de saudade. ondas cristalinas. Deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina. Deixa-me dar-te um beijo ao tejo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para levar ao mar, do mar à minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Talvez o mesmo caminho que seja agora mais sombrio, talvez por andar sozinho me corro o sol atrás do frio, talvez por andar sozinho corro o sol atrás do frio. Não permite ilusão fingir a dor que trazia. Não permite ilusão fingir a dor que trazia. Bem, insisto em mostrar que o amor desaparece vida a despertar, noutra vida que adormece, numa vida a despertar, noutra vida que adormece. A noite é noite, até Roça Maria. À noite é noite de fado, tudo toca, tudo canta até Roça Maria. A chorar de arrependida, a cantar com devoção, numa voz vadista e rude, e aquela roça perdida da rua do Capelão parece que tem virtude. Aquela roça perdida da rua do Capelão parece que tem virtude. Estamos mesmo no fim da nossa emissão de hoje, dia 2 de julho do ano de 2011. Vamos terminar por aqui, mas já sabe que amanhã, entre as 12 e as 12h30, estamos de volta acompanhados pelas guitarras, as violas e os poetas e os fadistas. Abrimos as portas da nossa Catedral do Fado sempre para si, para lhe trazer um pouco mais deste genuíno tesouro português. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Amália Rodrigues, que nos traz Pinheiro. Logo depois ficamos com Diamantina, Deixa Lisboa Sonhar. E terminamos com Vielas de Alfama na voz de Marisa. São as três fadistas que terminam de forma inigualável a nossa Catedral do Fado de hoje. Repito que se quer pedir o seu fado, pode fazê-lo através de canal2.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Da minha parte é tudo por hoje, desejo-lhe uma ótima tarde na companhia da sua rádio, do seu canal 2, da sua antena web. Fique na nossa companhia e aproveite toda a programação que temos para si. Fique bem e um resto de um ótimo sábado. Até amanhã. Apanho e como a raiz que estão debaixo da terra. Só que se deitou e acordou noutra cidade. Deixa em Lisboa gritar a saudade que a magoa. Deixa em Lisboa chorar com um poema de pessoa. Deixem soltar os pregões que hoje nela estão calados. Deixem Lisboa sonhar, lembrando tempos passados. Nos azulejos pintados recordou velhos artistas e a pincel desenhados os ardinas e as coristas. Deixem Lisboa gritar a saudade que a magoa. Deixem Lisboa chorar com um poema de pessoa. Deixem soltar os pregões que hoje nela estão calados. Deixem Lisboa sonhar, lembrando tempos passados. Nas varandas rendilhadas viu mil vasos enfeitando e as colchas penduradas pela fé que vai passando. Mas ao lembrar o passado sossegou-se o seu peito, pois viu-se ainda com o fado no romance mais perfeito. Deixem Lisboa gritar a saudade que a magoa. Deixem Lisboa chorar com um poema de pessoa. Deixem soltar os pregões que hoje nela estão calados. Deixem Lisboa sonhar, lembrando tempos passados. Deixem soltar os pregões que hoje nela estão calados. Deixem Lisboa sonhar, lembrando tempos passados. Escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado e amargura, e através da vidraça enegrecida e rachada. Essa quem lá passa, vielas de Alfama, ruas da Lisboa antiga. Não há fado que não diga coisas do vosso passado, vielas de Alfama, beijada. A lua às vezes desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. esconde-se envergonhada. Vielas de Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga